Traço Boa informar, se tiver pronto, está livre a decolagem. Ventos 120 graus, 12 nós. Após pelo, pode prosseguir via Jet 5729. Web 5729, após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1013, autorizada final ILS Exo e reporta estabilizar localizador. Após pelo 2000, reportaria localizador 5729. Na 6314, continue a aproximação, aguarde. Hoje não é reporte, quando baixar o travado. Passarei, 6314. Boa tarde, acho que é 6321, ponto de espera pronto. Sai 6321, não mantém, só tem que esperar. Vai manter. Jogou no 396, para ingresso na direita. Para ingresso, mantém a posição, agora 396, porção prevista 162, vai ser liberado pelo airbase. A 45 milhas aproximadamente. Vicente, sem o controle no 20.8 para prosseguir. Decolou aos 4.1. Para controle, 720.8. Desino 4, todo autorizado, pista no zero. Agora vinte de chuva da metade para o final da pista. Vento 130 graus, 13.9.730. Ativo livre, pouso no zero, Xenel, 6.3.4, loja travada. Aguarde só um minuto, copia. O UTA 355 coordena com a equipe, vai puxar a aeronave um pouco mais à retaguarda, de forma a possibilitar o ingresso do Boeing 737 da Gol, que é no portão 62, gentileza. Ok, empurra um pouquinho mais atrás para deixar o 62 ali, ele está treinando. 96 vai observar a finalização do pushback do aeroporto da TAM, e após vai ingressar via Juliette para seguir para o portão 62. Ok, então o Para o táxi, estacionário 6327, POB 75, 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Brasil. Condições visuais, virado para o destino, informará o chamado de pouso. Às 19h10. Guardião 05, ciente, reporte livrando a CTR. Reportará livrando a CTR, Guardião 05. Golo no 075, autorizado direto TAP. Direto TAP. Golo no 075, sim. 4198. Tarde 3145, Pelácio Zulu 10, Galeão 360, será da El Leda também? Visualizar a pista, para ajudar o balizamento não ter acendido, e se o procedimento já é emitido? Está a visão, uma cabeceira aqui com a pista que está presente. Gente, esse é o critério. Obrigado. Morra do 4 horas de autonomia alterna do Galeão, Tan 3, manda 55. Bateu principal, Índia e Alfa, considera a torre 118.95, altímetro 1013, padrão, tem um bom voo, boa tarde, tá 3155. 1013, cliente, boa tarde, 3155. Para ingresso, a CDB é 304. Solo Salvador, CDB é 304. Vai guardar a passagem do Airbus da TAM e depois prosseguir para o portão 05. Guarda o TAM, POM 05, só segue 6304. Na 6304, não tem um ponto de espera. Muito problema com o balizamento. Então agora te ligado mais alguns minutos. Confirma para o 6321, aguardar o ponto de espera. Sim, 6321 e 6327. Condor 076, qualquer identidade, 770060, clear de bom salário. 729, seu solo foi 52, direita, chamando 21 decimal 9, solo. Guardião 06, prossiga. Decolou do CAP, tá próximo. Guardião 06, ciente, manter as condições visuais, reporte final para pouso. Relativo, tô agora no planeta de pouso. Rádio Web 5729, taxi via Alfa, reportância da Juliette para ingresso. Alfa, reportância da Juliette para ingresso. Condor 076, Roger. Então, 06, chame torre, 11895. Sente. Guardião 05, prossiga. Oi, Guardião. Eu posso conduzir lá com o Pátio, a gente. Só que não está conseguindo acender o balizamento, para a porta visual será autorizada a aproximar para o Pátio. Assim ou ativo? No 075 para interceptar o curso localizador, cuja direita pela 060. Direita 060, gostaria de manter pela 40 por mais 15 milhas. Ciente, o 1075. Só um instantinho, por gentileza, deixa eu verificar a informação. CJ Juliette, 8562. Mantenha Juliette, 29 da S. Aviso Alfa Aeródromo, Guardião 06. Guardião, o vento agora no 20 graus, 10 nós. Reporte no solo controlado do pátio do Grande. Negativo, a injeção prosseguir para o pátio de autoridades aí da base aérea. Ok, gente, então mantenha a esfera visual no setor sul, aguardo uma coordenação. Já foi coordenado com o oficial de dia da base, certo, Tomar? Afirmativo, já foi coordenado. Gente, mantenha-se no setor sul aguardando a instrução, Guardião. Tenente, Guardião aguardando. Chinem 321, agora visual nos mínimos, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. A linha fala Chinem 321. Aciona 5460, controle 120, decimal 8. Gol 1075, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizado a sinal ILS Exploy, reposta estabilizar localizador. 2000 pés, reportar no localizador gol 1075. Pronto, pushback no 2. Tá, 1-4, assim a identificação autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 070. Azul 4198, Confins 3620 está autorizado, via pesou 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta pesou 16, decolou da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5533, controle 120, decimal 8. 6327, autorizado a alinhar e manter. Alinha até 10, pé 327. 5533, controle 1208. A remota chame pronta, o 4192. Vai chamar pronto. Da 3145, cópia. Copia 3145. 3145, Galeão, nível 380 está autorizado, via Pêsulo 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papa ESMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Lida, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5543, controle 120, decimal 8. Perdão, Galeão, 320, decola da 10, da El, Lida, Bridge, para a proteção 110, até ESMAC, 543, responde 208, controle 6, decola 3, não pode. Responde. 4, chame pronto, pushback, da 3145. Fala, TP5627, sexta lá. 627, boa tarde. Informação agora é Alfa para Aracaju. Confirma o nível solicitado? Aqui está Alfa, possível coordenação do 150. Nível 150, recolada 10, curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju, aciona 5513, controle 120, decimal 8. Agora está livre de decolagem, 1130 graus, 79. Tem que decolar, já é 327. 5627. Pátio, tchau e pronto no pátio 3, o 35627. Frente a bota pronto, pátio 3. 3155, ali mantém, pistão 0. Ali mantém, onda 0, tá 3155. Estabilizado ILS, Gol 1075. Gol 1075, chame torre 11895. 1895, obrigado. 4 de Salvador, boa tarde, Oceano 6327, decolou da Euleda. Oceano 6327, contato radar, saída da El, Sulim manter nível de voo 220. 220, Oceano 6327. Condo 076, descend 2006, Clinate 1013, clear ILS final, approach pod public. Okay, descending 2000, altimeter 1013, when fit for the ILS 10, Condo 076. 3155, autorizado decolar, vento no 30 graus, 9 graus. Nível decolagem 110 para o TAN 3155. Oceano 6327, está presente direto de Ilhéus. Está presente para o de Ilhéus, 6327. Controle o Oceano 6321, ela vai precisar fazer o desvio, sistema direito, para evitar a formação próxima à interceptação na rua de Arbor. Vai manter 285 por aproximadamente 30 milhas. Oceano 6321, sim, tem como fazer o ILS? Afirmativo, seria melhor. Sente autorizar direto LS, Oceano 6321. Alô, Tia Nefa, obrigado. Para 14, desce para 4000 pés, ajuste no 013. Autorizado, 130 graus, 9 metros. Ele repousa agora no 075. Kilo Romeo Oscar, ciente, autorizado 1000 pés nos corredores. Kilo Romeo Oscar, sente, autorizado visual especial, reporte através de parede. Tá 3155. Decolou ao 04, chama no 2018, controle novo. Tá 3155, contato radar, saída da EL, sube e mantém nível de voo 340. Sobe para o 340 sem restrições e pode voar da Elta, 3155. Duas horas de autonomia, o terra da casa. Oi, da El. Voa da Elta presente, então 3155. Tá, 3155. 5. Está presente, voo Leda. Está presente, voo Leda. Só para confirmar, está livre das restrições, TAM 3155? Livre, TAM 3155. Subindo para 340, livre das restrições, TAM 3155. Oceano é 6321, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, uma boa. Guará 14, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Autorizada a sinal ILS. Excluir, reposta, estabilizar localizador. Autorizado LS Guará 14, portaremos o lote da 110. Deve estar aqui de Alfa, reportando a hora da Juliette, voo 107. Condo 076, contact the tower, 118.95. 18.95, Condo 076, portado. Controle de Salvador, Oceano 6327. Oceano 6327, prossiga. O 6327 solicita nível final 180-180. Zealand gear down lock. The gear down lock, control 76, thank you. Zealand gear down lock, we're control. Okay, range 120 degrees, 8 knots, clear to land on 810. Clear to land 10, control 076, clear. Via Juliette, portão 02. Via Juliette 02, gol no 075, uma boa tarde. Solo trip. Solo trip 5627, tropa de posicionamento pode 3. Tá livre, trip 5627, chama ataque. Sente, chama ataque. 241, Vitória da Conquista está autorizado nível 200-200, direto, decola da 10 com curva à direita após a decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5541, controle 120.8. 0200 para a Vitória da Conquista com curva direita, saída Arbor, transição Elefa 5541 ao transponder. O controle 1208, 35241. 35241, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Para quando pronto, 5241. Pushback, acionamento, 0418. A remota está livre, 0418, chame táxi. 0418. Vitória, reporte visual com campo. Controle Salvador, boa tarde, passareiro 2231, transfere, conduzir esquerda. Passareiro 2231, acione identificação, autorizada a chegada Mari. O ponto de descida, desse nível de voo 050. Ei, Já em descida, eu vou prosseguir pro 050. De Mário, 2231. Passarei 2231, sim. TAM 3155, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 1251, 13325, TAM 3155, bom dia. 1076, approved tax by Alpha, Combi Partax A, Juliet. 076, taxi via Alpha and enter apron via Juliet. 14, chame torre 1895. 1895, 1895. Número 33 da Alternando Salvador, próprio estado. Pátio 3, pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera torre 118.95, altímetro 1013, bom foi, boa tarde, 35627. Autorizado Pátio 3, Pátio 1, Bravo, Fome Espera 118, 95, com 1013, 35, 627. Solo, Salvador, TAM 3, 1, 4, 5, puxa, acionamento, portão 4. Guarde, TAM 3, 5, previsão de 2 a 3 minutos. Guarda. Kilo Romeo Oscar, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5. Controle Torre Salvador, informação Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, intercepte a final do ano 7 e aguarde a autorização de pouso. Já está visual com o campo? Acima aqui, senhor, já distante. Gente. 649 de Clover 12, chama 120 decimal 8, por favor. 208, obrigado, André, 49. Protexos 4118, tem 121 no Galeão e 3 horas de autonomia. Voo no 649, contato radar, saída da EL, submeta nível de voo 220. 220, voo no 649. 090-1895-1013-4118, boa tarde. Sou externo, Guarão no 4. Guarão no 4, foi autorizado, pista 90, vento 90 graus, 99, check 30. Trem baixado e travado, Guarão no 4. Pouso, após o pouso, confirma o empate? Acho que é autoridade. Gente. Torre ao 35627, está no ponto de espera da 90 pronto. 35627 mantém, um trato de sol. Mantém, está visual. Alô, Salvador, muito boa tarde, o Chanel 6314-340, tem problema? Chanel 6314. Aguarde, copo. Prepara a subida Momo, transição Flock. Momo Flock. 076, do you have set the traffic? Embraer 190 off Azul, passing now next to A beam gate number 06. 076, the Embraer is set. 076, give away the traffic after via Juliet to Sandy 1111. 076, behind the Embraer from the left side, enter via Juliet to stand 1111.